devagar. Eu não quero ver você sair. Abra os braços pra voar. Nada mais te prende aqui. As amarras da paixão. Arrepende se você puder. Vou abrir meu coração pra amar outra pessoa. Só quero te dizer: ninguém te amou ou vai te amar assim. Você por certo vai lembrar de mim em cada rosto que você deixar. Só quero te dizer: não vai ser fácil de me esquecer. Você é um livro que só esse lê. Hoje viu o tempo de te decorar. Quando alguém for te abraçar e você sentir o meu calor, feche os olhos pra sonhar. Pensa em mim pra te chamar de amor. As amarras da paixão. Arrepende se você puder. Vou abrir meu coração pra amar outra pessoa. Só quero te dizer que te amor ou vai te amar assim. Você por certo vai lembrar de mim em cada rosto que você beijar. Só quero te dizer: não vai ser fácil de me esquecer. Você é um livro que só eu. Hoje viu o tempo de te decorar. Boa demais. Tá gelada.